Põe pro 12 mais, vambora. Eduardo Costa faz a primeira parte. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar. Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas o amor, sou egoísta, eu não quero sentir um sócio. Jamais, querida, consentirei. Fogo, fogo, é isso aí, amigo. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite voltar. Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas o amor, sou egoísta, sentir um sócio, jamais, querida, consentirei. Ah, moleque! Rodrigo!